Se eu pudesse escrever minha vida em três páginas, a primeira seria você, a segunda e a terceira, lágrimas. Borracha nenhuma apaga em mim o cheiro do seu corpo, e não tem caneta no mundo pra escrever nossa história de novo. Fui laranja nesse amor e saí um bagaço, pra superar a dor eu só ando loucaço. Ela tá na vida, ela tinha na mesa, é na boca bebida e no peito tristeza. Ela tá na vida, ela tinha na mesa, é na boca bebida e no peito tristeza. Ai, ai, nesse amor e saí um bagaço, pra superar a dor eu só ando loucaço. Ela tá na vida, ela tinha na mesa, é na boca bebida e no peito tristeza. Ela tá na vida, ela tinha na mesa, é na boca bebida e no peito tristeza. Ela tá na vida, tinha na mesa, ai, ai, ai, é na boca bebida.